não conspira a teu favor. Preserve os prazeres, dê valor que conquistou. Não sou advogado do mundo, aprendo e erro a cada segundo. Sou de um universo, não conspira a teu favor. Preserve os prazeres, dê valor que conquistou. Não sou advogado do mundo, aprendo e erro a cada segundo. Parece conspiração, tudo ao meu redor. Acontece no objetivo de ficar pior. Destino vem sem dó, até que resta porta. Força cair, afeto no efeito do menor. Laço de amizade que tu fez menor. Enrolaram no teu pescoço, agora deram nó. E quem prometeu ajudou quando na pior. Provoquei pela frente, tá zero só gogó. Mas tá tranquilo, ó, eu não vou sucumbir. Evito mais, absorvo tudo que posso ouvir. Levanto pra cair, desde cedo aprendi. Galo, isso parece pra quem tenta evoluir. Mas já madruga e maneira tô aqui. Vem te lembrando que eu passei, quem disse que eu dormi. E não consegui forças para subir. E no ponto que tô, não tem como eu fugir daqui. Onde é que tá? Se os amigos meus, até quem prometeu, foi sem dizer adeus. Eu tô no coliseu, cê sabe de nós, que devoram o sentimento com as ilusões. Tá parecendo emoções guardadas aqui dentro. Eu me lembro do que achei que tinha do convento. Não sei se aguento, são vários momentos. A morte até parece que o renascimento. Só que eu não me rendo, até compreendo. Quero essa bolsa, só vem como surgimento. O universo não conspira a teu favor. Preserve os prazeres, dê valor que conquistou. Não sou advogado do mundo, aprendo e erro a cada segundo. Surge no universo, não conspira a teu favor. Preserve os prazeres, dê valor que conquistou. Não sou advogado do mundo, aprendo e erro a cada segundo. Esperarão perfeitos, capazes de apontar e julgar meus defeitos. Falar que tô errado, não faço direito. Sem nem perguntar por que eu ajudei desse jeito. Depois com sonhos, mas sei que eu deito. Pesadelos me cercam como suspeito. Desculpa, não aceito. Que meu peixe foi independente do motivo, jamais será desfeito. Tanto achar escabe, o modo que isso acaba. Como a chuva lave, negatividade. Sei que já é tarde, sai com o peito. Ai, sempre que lembro do passado, me invade. Que minha mente apaga, dando todos os males que vieram na minha vida como tempestade. Vivo meu cuidando pra casa ferida, sai. Só que quanto mais eu trato, mais ela se abre. Pensia que amava era ilusão. Consequência que carência traz pro coração. Muitos aqui não merecem meu perdão. Só que lutou pro código, não tomei compreensão. Sei que a vida não é fácil assim, mas que ela faria de tudo pra me ver cair. Porque nunca avisaram pra mim, hein? Cada vez mergulho mais fundo, horas correndo como segundos. Não sei se é realidade ou surto, só que não me sinto parte do mundo. Se o universo não conspira a teu favor, preserve os prazeres, dê valor que conquistou. Não sou advogado do mundo, aprendo e erro a cada segundo. Surge no universo, não conspira a teu favor. Preserve os prazeres, dê valor que conquistou. Não sou advogado do mundo, aprendo e erro a cada segundo. Preserve os prazeres, dê valor que conquistou. Advogado do mundo, aprende e erra cada segundo.